Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Musicália, aqui no canal 99. A edição de hoje do nosso programa vai trazer até aos nossos ouvintes música húngara primeiro e depois vamos fechar com música romena. Vão ser três temas primeiro, três temas depois e dois temas no fim. Vamos começar por os Argo, com Szeretlek Ez, e depois com Eda Ünnep. A terceira música chama-se Ainali Ocean. Esta música é dos Omega, ou Omega, e é um dos mais afamados grupos da década de 80 e 90 na Hungria. A música magiar a ter espaço no nosso musical e é um programa que traz músicas cantadas em outros idiomas que nós estamos habituados a ouvir. Designadamente, o português, o inglês e, enfim, aquelas zonas de influência naturais, França e Espanha, que às vezes serão aqui retratadas algumas músicas, mas não serão muitas. Vamos ouvir então estes três temas. Primeiro, eu volto daqui a pouco, Szeretlek Ez, nesta edição, com os Argo, no nosso Musicália. Vagy szívünkbe eredt a sok könyv, magunkat függöny az ablakokban. Öregek egy magukban, ha tudnám, lecsókolnám a száz éves ántokat. Külön egymástól elvadulva, gyerekek eltaszítva, ha tudnám, összefognám a széthullott családokat. Lány és fiú együtt sétál, test a testől megoldást vár. Nem szabad, hogy elfelejtsék kimondani szerelem. Egy út van, én ebben hiszek, a mindent elsöprő szeretet. A rossz felek győzni fog a jó. Szülők egymástól elvadulva, gyerekek eltaszítva, ha tudnám, összefognám a széthullott családokat. Lány és fiú együtt sétál, test a testől megoldást vár. Nem szabad, hogy elfelejtsék kimondani szerelem. Egy út van, én ebben hiszek, a mindent elsöprő szeretet, a rossz felett győzni fog a jó. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, az Edda művek a mai naptól hol biztos, hogy él! Antenna Web, Canal 1. Thank you. Omega, Aenali Ocean. Agora vamos ficar com Bye Bye Cat Vesen. Esta música é de um grupo que nós aqui, pelo menos eu estimo bastante, gosto bastante. Acho que tem uma ótima sonoridade e vale mesmo a pena conferir. Os Neoton. Logo depois vamos ficar com, já sim, da Hungria, Ela Música, de Chris Oliver. Por ouvir também da Grécia, Nikos Zoidakis, com a música Opos Ezai Siko Fiji. Aliás, Siko Fiji, assim é que está correto. E por fim, nesta sequência, é com esta música que ficamos, de Nikos Zoidakis. Daqui a pouco, as últimas duas, que são da Roménia. Fique bem ouvinte, boa tarde. E vamos ouvir então estas sonoridades diferentes, vale a pena ouvir. Aquelas músicas até aos Neotones são todas mais anos 80, da Hungria, mas estas já serão mais recentes, a partir de Chris Oliver. Vamos à música. Mikor azt mondom, hogy jó, te azt mondod, hogy rossz. Canal 1. De ξέρω τι σου βρήκα και τη ψυχή μου σου έδινα. Σαν μια αγκαλιά σε είδα και από αγάπη ξέμεινα. Όπως είσαι σήκω φύγε, μη σε ξαναδώ. Έρωτα την έγκαιλίγε, έβαλα μυαλό. Όπως ήρθες σήκω φύγε, και με τις ευχές μου ήσουν η χειρότερη απ' τις επιλογές μου. Δεν ξέρω τι σου βρήκα. Ήθελα το καλό σου, μα άλλα χείλη φίλησες. Δεν έχεις το Θεό σου. Όπως είσαι σήκω φύγε, μη σε ξαναδώ. Έρωτα την έγκαιλίγε, έβαλα μυαλό. Όπως ήρθες σήκω φύγε, και με τις ευχές μου ήσουν η χειρότερη απ' τις επιλογές μου. Όσα μαζί σου πέρασα, αν τα έκανα ταινία, θα σάρωνε το ψέμα σου του κόσμου τα βραβεία. Τσιγάρο, τζόγος και ποτό είναι μεγάλα πάθη, μα εσύ είσαι πιο επικίνδυνη απ' όλα μου τα λάθη. Όπως είσαι σήκω φύγε, μη σε ξαναδώ. Έρωτα την έγκαιλίγε, έβαλα μυαλό. Όπως ήρθες σήκω φύγε, και με τις ευχές μου ήσουν η χειρότερη απ' τις επιλογές μου. E aqui estamos ao auditório depois destes temas, agora dois que deixaram Romaine em alvoroço. Em 2002, os Ozone, aliás, 2003, os Ozone lançaram Dragostedin Tei. Um amor dos teus, vamos chamar assim. Música muito interessante, com muito ritmo, com uma letra muito populesca e que levou, claro, foi um enorme sucesso, não só na Roménia, nem só na Moldávia, os países originários destes artistas, mas também um pouco por todo o mundo. Em Portugal, esta música foi um êxito durante muito tempo. E a Oriana chegou a aproveitar para fazer Live Your Life, aproveitou esta melodia. Vamos então ouvir este tema dos Ozone, Dragostedin Tei, e depois, de 2005, as Girls Band Asia, o grupo de raparigas, os Ásia, que se fundou em 2005, Ásia, e que acabou pouco depois, é certo, mas ainda foi tempo de lançar Inimamá, uma música chamada, que quer dizer no fundo do meu coração, e que fez, sem dúvida, muito sucesso na Roménia. Vamos chegar então com estes dois temas, é que nós ficamos despeço. Aos ouvintes, podes ter uma boa tarde na nossa companhia e até ao próximo domingo. Eu un haiduc și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo,